destino a Padarã. De Berceba, Jacó saía para a casa de seus parentes. No caminho ele seguia, cansado de sua viagem. Ali mesmo ele dormia. Durante o sono da noite, o poderoso Deus ele via. Para lhe servir de travesseiro, uma pedra ele colocou. Enquanto ele dormia, jubiloso ele sonhou. Uma escada que ao céu chegava, anjos de Deus ele contemplou. Bem no alto daquela escada, o grande Deus ele avistou. Ele disse tão admirado: este não é outro lugar. Aqui é a casa de Deus, onde nós devemos honrar. O Senhor está neste lugar. Eu não sabia, ele pôs a pensar. Porém este é um lugar santo, onde nós devemos respeitar.